solamente cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou amando. Eu estou amando. De que adianta ter um coração só pra te amar? Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou amando. Só pra te amar.